homens perdidos procurando alguém. Se esgueirando nas calçadas, alucinados por prazer. A noite chega e elas vêm. Oh, não, não, não se sabe de onde vem. O universo enevoado, tão negro quanto um blue. Apenas sombras solitárias à procura de uma luz. Miragens no deserto, vermelho coração. São as camas da noite, são as camas da noite, são as camas da noite, com quem fugimos da solidão. Contando histórias tristes na mesa de um bar. Entre um trago de uísque e um retoque no batom. Eu e você longe de casa, sem jamais poder voltar. Eu quero taças erguidas, essa mesa é nosso lar. Quero taças ervidas, essa mesa é o nosso lar. Miragens no deserto, meio coração. São as damas da noite, são as damas da noite, são as damas da noite, quando fugimos da solidão. Contando histórias tristes na mesa de um bar. Entre um trago de uísque e um retoque no batom. Eu e você longe de casa, sem jamais poder voltar. Taças erguidas, essa mesa é o nosso lar. Se no deserto, meu coração, são as camas da noite, são as camas da noite, são as camas da noite, com quem fugimos da solidão. São as damas da noite, são as damas da noite, são as damas da noite, com quem fugimos da solidão.